repetir. Salmo de número 102, versículos 6 e 7. Vamos ler. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como mocho nas solidões. 7. Velo e sou como pardal solitário no telhado. Passemos para o versículo 2 do capítulo 103. Salmo 103, verso 2. 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. 3. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. 4. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. 5. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Os irmãos poderiam repetir comigo nesta manhã o capítulo 102, versículo 6, e depois o capítulo 103, versículo 5. Se podem repetir, podem dizer amém? 102 e 6, juntos, por favor. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como mocho nas solidões. No Brasil, este animal que aqui é chamado de mocho se chama coruja. Em Portugal se chama mocho ou coruja? Coruja. Então, este animal do versículo 6 é coruja. É? A mocho se chama? É? Muito bem. Então, nós temos aqui quatro animais mencionados nestes versículos. Versículo 6 fala pelicano, depois fala mocho, versículo 7 fala em pardal, e no versículo 5 do capítulo 103 fala em águia. Vamos deixar isso na nossa mente, vamos orar ao Senhor e vamos pedir que Deus fale aos nossos corações. Pai da eternidade, Senhor da glória, nós te amamos de todo o nosso coração. Nós te queremos bem, ainda mais do que a qualquer outra pessoa ou coisa nessa vida, porque tu és o nosso Criador, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai Eterno. Nesta manhã, vem ao nosso encontro e derrama o teu Espírito abundantemente sobre as nossas vidas. Estamos aqui nesse santuário para ouvir a tua voz. Não temos vindo aqui esta reunião para ouvir a voz humana, para ouvir o pensamento do homem, para ouvir discussões estéreis. Viemos ouvir a tua voz. Viemos ouvir a tua palavra. Fala-nos, ó Deus, e seremos edificados. Fala-nos e seremos transformados. Fala-nos e prosperaremos em nossa vida espiritual. Seja a tua bênção sobre o teu servo que fala. Seja a tua bênção sobre os teus filhos que ouvem. E sobre todos nós, faz repousar a bênção, a glória e a virtude do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Antes que os irmãos se sentem, quero pedir-lhes um favor que não demorará mais do que 30 segundos. Agradeço-lhes se cada pessoa pode dirigir-se para a pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda, apertar a sua mão e dizer-lhe assim: o Senhor seja contigo. Por favor. Amém. Glória a Deus. O Senhor seja convosco. Quero sentar-se, amados, no nome do Senhor Jesus. Deixe-me que lhes faça introdutoriamente uma pergunta. E agradeço-lhes se a resposta parecer com um sinal, com o dedo indicador da mão direita levantado assim. Quantas pessoas que se encontram aqui esta manhã já viram com seus próprios olhos uma águia? Levante o dedo indicador de sua mão direita se você já viu alguma vez na vida uma águia. Muito obrigado. Muitas pessoas já viram uma águia. A águia é conhecida em toda a terra como sendo a rainha das aves. Há muitas coisas tão lindas, tão importantes, tão preciosas que nós poderíamos mencionar esta manhã a respeito da águia, mas introdutoriamente nós vamos lembrar o que todo mundo sabe, é que a águia é a rainha das aves. E ela é a rainha das aves por muitas razões, mas eu vou mencionar duas razões especiais. Primeira, ela é a rainha das aves, porque de todas as aves que existem na face da terra, a águia é a ave mais forte que existe aqui. Os irmãos sabem que uma águia pode conduzir em voo pelas alturas uma criança? Os mãos sabiam que uma águia pode conduzir no seu voo uma criança? É muita força e é muita resistência. Mas a segunda razão porque a águia é chamada de rainha das aves é porque ela é a ave que voa mais alto. Não existe nenhuma outra ave neste mundo que voe tão alto quanto voa a águia. Então a águia é chamada de rainha das aves. Por muitos séculos, os homens têm se impressionado com as águias. E desde o tempo de Napoleão Bonaparte, e ainda antes dele, em muitos impérios europeus, como por exemplo na Áustria, como por exemplo na Prússia e até mesmo na Rússia, muitos impérios europeus usaram uma águia como símbolo de sua força, como símbolo do Estado, como símbolo de seu governo. E qualquer pessoa que vive aqui na América do Norte sabe que o emblema animal deste país é precisamente uma águia. Em muitos lares, nós já encontramos um bonito retrato de uma águia e a inscrição por sobre águia, United States of America, porque a águia simboliza exatamente este país. Parece que os homens que relacionaram a águia com a América estavam sempre desejando que este país fosse um país forte, como a águia é um animal forte, que este país voasse alto, como a águia voa alto, e assim a águia é muito respeitada aqui nos Estados Unidos. Mas Deus, que criou a águia com propósitos especiais, ele ordenou a alguns dos escritores da Bíblia que pusessem também a águia dentro das escrituras sagradas. Então, nesta manhã, a águia não é importante para nós porque Napoleão a escolheu para emblema de seu império. Ela não é importante para nós porque ela seja o emblema dos Estados Unidos. Ela é importante para nós nesta manhã porque ela está nas escrituras sagradas. Deus pôs em nosso coração que nós devemos atentar para tudo que está na Bíblia. Quantos dizem amém? Deus pôs em nosso coração que nós devemos se interessar por tudo quanto está na Escritura Sagrada. Agora vamos pensar primeiramente algumas coisas a respeito das águias. E eu vou mencionar nesta manhã 6 definições, 6 explanações a respeito da águia. São coisas simples, mas são muito verdadeiras. Primeira, a águia é um animal forte. A águia não é um animal fraco. A águia é um animal forte. Os irmãos sabem que a estrutura óssea da águia é diferente de todas as aves que existem no mundo. Como é que Deus tem cuidado em fazer certas coisas com muito zelo para depois ele ensinar lições espirituais? Porque foi que Deus mandou pôr a águia na Bíblia? É porque Deus que criou a águia, criou com um propósito especial. Todas as aves que existem no mundo têm uma estrutura óssea longitudinal, quer dizer, assim comprida. A águia não. A estrutura óssea da águia é cilíndrica. É a única ave que existe no mundo que tem uma estrutura óssea cilíndrica. E sabe, por causa disto, é a única ave de grande porte neste mundo que pode voar e descansar enquanto voa. Impressionante! Todas as aves, quando voam, se cansam e descem para descansar. A águia não. Ela, enquanto voa, ela pode descansar. Deus criou a águia com essa capacidade de voar muito alto, mas também de descansar enquanto voa. Por isso, uma águia pode passar horas e horas voando, ela não se cansa, não há nenhum problema. E quanto mais alto, ela ainda voa melhor. Por que acontece isso? Deve haver alguma razão, e eu suponho que nós podemos pensar nisso mais tarde e saber qual é a vantagem para a minha vida em saber que a águia é assim. E nota deste pensamento, a águia nunca faz o seu ninho numa árvore baixa, mas se a águia descobre uma árvore muito alta, muito frondosa, muito elevada, muito ereta, ela pode fazer o seu ninho nas árvores altas. Quando uma águia não faz o seu ninho nas árvores altas, então ela faz nas bordas dos penhascos, ela faz o seu ninho nas rochas altas, ela faz o seu ninho nas brechas das grandes montanhas. Em quinto lugar, eu lhes menciono esta manhã que a águia é um animal guerreiro. Nenhum outro animal quer lutar com a águia. Nenhum, porque já sabe que vai perder. A águia chega e devora tudo, devora todos. É um animal guerreiro. É o único animal, a única ave que enfrenta uma tempestade. Quando os animais estão, as aves estão voando por sobre o espaço e eles pressentem que vem uma tempestade, os irmãos podem ver a debandada das aves, desaparecem todas porque ninguém quer enfrentar uma tempestade. A águia enfrenta uma tempestade, a tempestade vem e a águia vai. Ela vai, passa por sobre aquelas nuvens espessas, passa por sobre toda aquela turbulência e vai tranquila. E muitas vezes, quando a águia pressente que a tempestade está numa região baixa, ao invés de ela descer para se esconder embaixo, ela sobe e fica acima da tempestade. Por que que isso é interessante? Porque Deus criou a águia e um dia Deus pôs na Bíblia escrito assim: Deus enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. A última coisa que eles mencionam esta manhã sobre a águia é que a águia tem a visão melhor que existe no mundo animal. Nós sabemos de muitos animais que enxergam muito. Por exemplo, o gato. O gato tem uma capacidade de enxergar incrível, incrível mesmo. O gato enxerga no escuro. O gato enxerga através da escuridão. Mas a visão de um gato, comparado com a visão de uma águia, o gato é quase cego. Porque a águia enxerga muito. Os irmãos sabem que uma águia pode enxergar a 15 milhas de distância? Incrível como pode acontecer isso. Uma águia pode chegar a 15 milhas de distância. E muitas vezes, quando as águias estão voando rapidamente, ninguém sabe o que está acontecendo. Elas estão voando em direção a uma presa que elas descobriram, que elas farejaram numa distância tão grande. Agora vamos deixar as águias como águias e vamos perguntar a Deus: Deus, por que tu criaste as águias fortes? Por que tu criaste as águias velozes? Por que tu criaste as águias para habitarem nas montanhas? Por que tu criaste as águias para terem ninhos tão altos? Por que tu criaste as águias para serem guerreiras? E por que tu criaste as águias com uma visão tão boa? A resposta é esta: Deus quer que você e eu sejamos como águias. Deus criou as águias para que elas chamem a nossa atenção. Deus não quer que nós sejamos como aqueles animais chamados porcos. Em todo lugar do mundo existe porco. Quem é que ainda não viu um porco? Um porco tem uma grande qualidade. Todo porco olha para baixo. Você nunca vai encontrar um porco vivo olhando para cima. Não, o porco não tem noção de Deus. O porco não tem noção das alturas. O porco só olha para baixo. Mas você pode ver na Bíblia, o desviado é comparado com uma porca, com um porco. Mas o crente é comparado com uma águia. Aleluia! Você não foi criado para olhar para baixo. Você foi criado por Deus para olhar para cima. Você não foi criado para viver na lama. Você foi criado para subir e subir e subir. E esta manhã eu estou esperando que o Espírito Deus nos ajude e nos dê umas asas de águia. E nós vamos subir e vamos subir e vamos subir e vamos subir. E quanto mais alto, mais poder. E quanto mais alto, mais gozo. E quanto mais alto, mais vida. E quanto mais alto, mais força. E quanto mais alto, mais descanso. Porque assim como a águia descansa enquanto voa, nós também trabalhamos e voamos, mas descansamos na presença do Senhor. Estamos com enfermidades, estamos com problemas, estamos com dificuldades, estamos voando, mas ao mesmo tempo que estamos voando, estamos descansando nos braços amoráveis do Senhor. Quantos podem dizer amém? Agora vamos fazer uma comparação direta entre a águia e o crente. Eu disse aos irmãos que, em primeiro lugar, a águia é forte. Se você quer se parecer com uma águia, você tem que ser forte. Você nunca deve dizer, eu sou forte. Nenhum crente deve dizer, eu sou forte. Nunca diga que é forte, mas, por favor, sinta-se forte. Não diga que é forte, mas sinta-se forte. Receba esta manhã uma nova força de Deus para a sua vida. Você não é para viver com uma ranzinha, que é símbolo da mesquinhez. A rã só fica pulando, pulando, pulando. Um sapo que é um pouquinho mais pulando, pulando. Não sai disso. Nós não nascemos para pular. Nós nascemos para voar como as águias. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo disse, eu sou um homem miserável. Paulo disse, eu sou um homem cheio de fraqueza. Paulo disse, não habita em mim bem algum. Mas apesar disso, quando ele se sentia em Cristo, ele dizia, não, um momentinho, não é somente isso que eu falei, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, oh aleluia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que você não diz isso comigo agora? Vamos virar águias esta manhã, vamos virar águias do Senhor para voar. Vamos dizer juntos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, nunca seja um crente da igreja do não posso. Há crentes que são da igreja do posso. Irmão, ore por mim, não posso. Irmão, cante mina, não posso. Irmão, deu testemunho, não posso. Irmão, jejue amanhã, não posso. Irmão, deu dízimo, não posso. Irmão, vamos à igreja, não posso. Irmão, me ajude, não posso. Irmão, faça uma visita, não posso. Igreja do não posso. Essa não é a igreja das águias. As águias podem, as águias podem, as águias voam forte, as águias voam alto. Esta manhã pertence à igreja do posso. Paulo disse: posso, e não apenas posso, mas posso tudo. Oh, aleluia! Posso tudo naquele que me fortalece. Se o teu Deus está contigo, tu podes tudo. Se tu és um homem ou uma mulher cheio ou cheia do Espírito Santo, tu podes. Não penses que tu não podes. O Cristo que te acolhe pode. O Cristo que te sustenta pode. E se Cristo pode, tu que vives com Cristo também podes. Se a cabeça pode, o corpo também pode. E Cristo é a cabeça, e nós somos o corpo. Se o comandante pode, os soldados também podem. Aleluia! Eu faço tudo naquele que me fortalece. Nunca deixe o diabo olhar para você e você está parecendo um porquinho, um leitãozinho, uma ranzinha, um sapinho. Não. Quando o diabo olhar para você, diga: ei, Satanás, cuidado, eu sou uma águia. Eu sou uma águia nas mãos do Senhor, na presença do Senhor. Eu sou uma águia. Eu não sou uma águia por mim mesmo, mas o Senhor tem feito de mim uma águia. Em 1 João capítulo 2, versículo 14, eu vejo muitas pessoas dizendo: oh, a mocidade não vai, aquela moça não vai, aquele rapaz também não vai. Não vai, a mocidade não vai. Mas quando eu leio a Bíblia, eu encontro diferente, a mocidade vai. São João disse: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, sois águias. Oh, aleluia! Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Receba esta manhã a consciência da força de Deus na sua vida. Jesus Cristo disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deixe o poder circular aqui esta manhã. Deixe o poder do Espírito a vir sobre as nossas fraquezas. Nós nunca vamos perder as fraquezas. Agora, a diferença é esta: há muita gente que faz da fraqueza como se fosse um paletó. Há muitas pessoas que dizem: e não, você pode fazer. Ah, eu não posso, eu estou todo coberto de fraqueza. Ah, eu sou tão fraquinho. E então se amarra, se veste de fraqueza, ainda botou o paletó da fraqueza e fica ali na fraqueza. Sou fraco, sou fraco, sou fraco. Você nunca vai poder perder a fraqueza. Mas sabe o que você tem que fazer? Faça da fraqueza um tapete e ponha no chão e pise sobre ele. Pisa sobre a tua fraqueza. São Paulo disse: Senhor, eu sou fraco, eu não posso. Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Põe a tua fraqueza por baixo, que eu vou pôr o meu poder por cima. Põe a tua fraqueza por baixo, porque eu vou pôr o meu poder por cima. Se você põe o poder de Deus embaixo, a sua fraqueza fica em cima. Mas se você põe a sua fraqueza embaixo, o poder de Deus está por cima. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nunca jogue fora a sua fraqueza. Nunca esqueça a sua fraqueza. Mas ponha por baixo, pise em cima dela. A fraqueza é o tapete por onde os crentes cheios do Espírito Santo caminham. A fraqueza é o tapete por onde caminham os crentes cheios do Espírito Santo. Eu olho para Paulo e digo: Paulo, você é forte ou fraco? Eu sou fraco. Agora, em Cristo, a Bíblia diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Você pode ter o mesmo poder que Paulo tinha. Sabe por quê? Porque você tem a mesma fraqueza que ele tinha. E se você tem a mesma fraqueza que Paulo, você vai receber o mesmo poder de Paulo. Se você tem a mesma fraqueza de Pedro, você vai receber o mesmo poder de Pedro. Se você tem a mesma fraqueza de João, você vai receber o mesmo poder de João. Você pode levantar a sua mão direita e adorar ao Senhor, porque Ele dá poder para a sua vida. Oh, aleluia! Aleluia! Graças a Deus, porque Ele nos dá poder! Graças a Deus, porque Ele nos dá poder! Quantos sentem a presença viva do Senhor aqui esta manhã? Parem de dizer amém! Aleluia! Aleluia! Deixe o Senhor te batizar com o Espírito Santo! Deixe o Senhor entrar na tua vida! Deixe o Senhor lavar a tua alma! Deixe o Senhor fortalecer o teu coração! Pode baixar as suas mãos. Eu estava dizendo aos irmãos há pouco que águia é um animal veloz. Águia é um animal veloz. Oh, quando eu vejo uma pessoa que está caminhando rápido na igreja, quando eu vejo uma pessoa que tem pressa de ir para a igreja, quando eu vejo uma pessoa que tem pressa de ganhar as almas, quando eu vejo uma pessoa que tem pressa de chegar o dia da ceia, quando eu vejo uma pessoa que tem pressa de pagar o seu dízimo, quando eu vejo uma pessoa que tem pressa de orar, quando eu vejo uma pessoa que tem pressa de pregar, eu fico olhando assim, mas parece uma águia, é veloz, como voa rápido. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, irmãos, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esta manhã, desde o último que está lá na porta, até o que está aqui nesta tribuna, vamos levantar voo e vamos voar. Vamos abrir as nossas asas e vamos voar. Vamos voar em direção a Deus. Vamos voar em direção às nossas vitórias. Seremos com águias, uma velocidade incrível no poder do Espírito do Senhor. Quando o homem vai arrebatado, o que é o arrebatamento? São asas grandes que Deus dá para o homem. Filipe estava pregando ao eunuco da rainha de Candace, lá no caminho para Gaza, que está deserta. E de repente a Bíblia diz, o Espírito Senhor tomou a Filipe, e Filipe se achou em Azoto. Ele não foi de avião, ele não foi de helicóptero, ele não foi de carro, ele não foi a pé. Como é que ele foi? Deus deu asas a Filipe. Recebe esta manhã asas do Espírito do Senhor na tua vida. Recebe esta manhã asas de poder na tua vida. E começa a correr. Águia do Senhor voa. Os que esperam no Senhor voarão com asas como águias. Os que esperam no Senhor voarão com asas como águias. Quantos podem dizer amém? Agora nós estamos dizendo aos irmãos que as águias habitam nas montanhas. E onde é que nós habitamos? Eu olho para os irmãos esta manhã, estão sentados em cadeiras, estão sentados em bancos. O corpo está sentado no banco, mas o meu espírito nunca se senta em um banco. A minha alma nunca se senta numa cadeira. Paulo disse, Efésios 1 e 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e nos fez assentar nas montanhas, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Águias do Senhor, os irmãos não estão aqui, o corpo é que está aqui, no espírito nós estamos nas montanhas. Oh, aleluia, em espírito nós estamos na montanha. Eu sei que muitas pessoas esta manhã, antes que este culto termine, vão ser tocadas pelo Espírito de Deus e vão ser fortalecidas na sua fé e vão sair do vale. Tem muita gente que quer morar no vale. A paz do Senhor, irmão, pastor, como vai? Oh, estou tão triste. Sai do vale, vai para a montanha da alegria. Canta e louva e exalta, exulta. Sai deste vale. Para o Senhor, irmão, a paz do Senhor, como está? Oh, irmão, tanto problema, e vai baixando. Não diga tanto problema, diga assim, tanta solução, e vai subindo. Os problemas vão para baixo e as soluções se levantam. Águia do Senhor voa, voa para as montanhas, eleva os meus olhos para os montes, não olhe para as profundidades do inferno, não olhe para as profundezas dos problemas, olhe para os montes, olhe para o Monte Moriá, o Cordeiro está escondido, olhe para o Monte Carmelo, o fogo está destruindo o Baal, olhe para o Monte Calvário, o sangue está jorrando, olhe para o Monte Tabor, os vestidos do Senhor estão brilhando. Oh, aleluia, olhe para os montes, tu tens a vocação de águia, tu não tens a vocação de um porco, tu não tens a vocação de um cão, tu não tens a vocação de um rato, tu não tens a vocação de uma rã, tu tens a vocação de uma águia, tu tens a vocação de uma águia. Então vai para as montanhas preciosas. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, a verdadeira vocação da igreja é esta. Nossa vocação não é fumar, nossa vocação não é beber, nossa vocação não é mentir, nossa vocação não é roubar, nossa vocação não é jogar, nossa vocação é cantar, nossa vocação é orar, nossa vocação é ir ao céu, nossa vocação é sentir o perfume da graça do Senhor, nossa vocação é amar a Jesus, nossa vocação é ser batizado com o Espírito Santo, nossa vocação é falar línguas estranhas, nossa vocação é ter sonho do Espírito, nossa vocação é ter sonhos do Espírito, nossa vocação é viver nas montanhas, Onde é que a águia faz o seu ninho? A águia faz o seu ninho nas árvores altas, ou então ela faz nas bordas dos penhascos. O que é que a Bíblia diz? Colossenses 3:3. Já estás mortos em Cristo e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O nosso ninho está em Cristo. Aleluia! A diferença entre o crente e o pecador é que o pecador vive no deserto e o crente vive no ninho. Isso aqui não é um ninho, literalmente, um ninho espiritual é assim, no sentido mais nobre da palavra. A igreja é o ninho. O pecador vive no deserto. Para onde o pecador se vira é maldade. Para onde ele se vira é desastre. Para onde ele se vira é crime. Para onde ele se vira é pecado. Nós, para onde nos viramos, sentimos o cheiro do poder de Deus, o cheiro da graça de Deus. A graça do Senhor nos absorve. A graça do Senhor literalmente nos consome. Irmão, por toda a tua vida, fica neste ninho. Neste ninho onde as águias do Senhor estão se adestrando para fazer o voo final rumo à eternidade. Quantos podem dizer amém? Quando uma águia faz o seu ninho, ela faz o seu ninho em lugares altos, em lugares escondidos, lá em cima nas montanhas. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo de uma árvore alta, ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Por que que a águia escolheu habitar lá em lugares altos? Porque águia é um símbolo do crente. Mas eu dizia que águia tem a vocação de guerreira. Toda águia é uma guerreira. Toda águia é valente. Toda águia é como se fosse um soldado. São Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, Timóteo, sofre pois comigo as aflições com o bom soldado em Cristo. Timóteo, você é uma águia, você veio esse mundo para brigar, eu vi esse mundo para brigar, agora eu não vim para esse mundo para brigar com minhas mãos, para brigar com meu corpo, eu vi esse mundo para pelejar, mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades espirituais. A igreja está aqui com essa vocação de guerreira, todo dia guerreamos e todo dia vencemos. Oh, aleluia, alegria do Senhor, a nossa força é alegria do Senhor. Alegria do Senhor, a nossa força é. De onde vem a força para sermos guerreiros? De onde vem a força para lutarmos? Nós lutamos segunda-feira contra a carne, terça-feira contra o diabo, quarta-feira contra o pecado, quinta-feira contra o inferno, sexta-feira contra a carne outra vez, sábado contra os demônios todos que vêm lá das profundezas do inferno, domingo de manhã lutamos contra a carne que não quer jejuar, domingo à tarde lutamos contra os demônios que outra vez vêm nos perturbar, domingo à noite. E quando vai para essa luta? As águias estão na terra para lutar, a igreja está na terra lutando, lutando e vencendo, vencendo e lutando, vencendo mais do que lutando, lutando mais do que brincando, brincando nunca, lutando sempre, vencendo mais, pelo Espírito do Senhor, pela glória do Senhor, pela unção do Senhor, pela energia do Senhor, pela autoridade do Senhor, pelo batismo com o Espírito Santo, pelos dons do Espírito, pelo fruto do Espírito, pela autoridade do Espírito, pela graça do Espírito, pela eternidade do Espírito, pela soberania do Espírito, pela plenitude do Espírito, pelo gozo do Espírito, pela paz do Espírito, pelo vigor do Espírito que está presente em tua vida. Tu sentes o Espírito esta manhã em tua vida? Tu sentes que o Espírito está fortalecendo tuas asas? Então voa, águia de Deus. Voa, voa, águia de Deus. Voa, mas voa alto. E quando chegares lá em cima, quando a tempestade vier, luta, enfrenta a tempestade. Se tu não tens força para vencer a tempestade sozinha, Isaías capítulo 32, versículo 1. E será aquele varão o esconderijo contra o vento e uma força contra a tempestade. Oh, aleluia. Eu lhes prometo em nome de Jesus Cristo que nós vamos vencer todas as nossas pelejas. Nós vamos vencer todas as nossas batalhas, nós vamos triunfar em todas as nossas lutas. Você pode levantar sua mão e dizer amém? Pode dizer amém? Você pode dizer amém? A última coisa que eu disse sobre a águia é sobre a visão da águia. A águia enxerga longe, enxerga alguns metros, uma milha, 10 milhas, 15 milhas, conforme uma águia enxergar tanto. E por que enxerga tanto? Porque a águia simboliza o crente. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha vista tão boa quanto os crentes. Pode ser que use óculos, pode ser que não use óculos, mas eu não estou falando dos olhos da carne, eu não estou falando dos olhos do corpo. Por exemplo, se você olhar aquele Fall River e você estender o seu olhar, você não enxerga talvez New Bedford, você não pode chegar Boston, você não pode chegar muito longe, mas olhe para cima, olhe para cima. Primeiro você enxerga aquelas nuvens, depois enxerga a estratosfera, depois a ionosfera, depois você não enxerga mais o corpo, mas daqui a pouco, continue olhando, você vai ver com seus olhos espirituais o trono de Deus. Mas como se pode enxergar tão longe? Somos águias que enxergam longe. Oh, pela fé nós enxergamos o trono de Deus. Enquanto você está sentado esta manhã, escutando esta palavra, Deus pode lhe dar uma nova visão espiritual. Veja que Jesus está no trono, veja que o Pai está como Senhor de toda a terra. O diabo está aí sem lugar para sentar, o diabo está sem chave na casa dele, ele está todo atormentado, todo... preocupado, ele não sabe o que faz. E a igreja? A igreja está subindo e subindo e subindo e subindo e vendo o invisível. Lá em Hebreus 11, 27 diz que Moisés saiu pela fé, como vendo o invisível. Mas eu quero pedir que você veja rapidamente, se lhe é possível, o que está escrito em Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Diga-me uma coisa enquanto estou procurando. Filho de gato é gato. Filho de cordeiro é cordeiro. Filho de lebre é lebre. Filho de cavalo é cavalo. Filho de peixe é peixe. E o pai da águia é o quê? O pai da águia é o quê? É águia também? É águia também? Eu só aceito ser uma águia se Deus também aceitar. Se Deus não aceitar ser uma águia, eu não quero ser. Porque eu não quero ser águia, filho de outra coisa. Leia, por favor, comigo Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Como a águia desperta o seu ninho e se move sobre os seus filhos, estende as suas mãos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Quem pode ler o versículo seguinte, por favor? Versículo 12, qualquer pessoa. Assim o Senhor, somente isto. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim o Senhor. Sabe por que a irmã é uma águia? Porque Deus é uma águia também. E como nós somos filhos de águia, nós somos águias também. Quanto dizem amém? Nós somos águias porque nós somos filhos de águias. Nós somos águias porque nós somos filhos de águia. Quando você se sentir uma águia, oh, mas eu sou uma águiazinha tão pequenina, eu voo tão baixo. Olhe para o seu pai, que é uma águia que voa tão alto. A Bíblia diz que Deus está sentado no trono alto e sublime. Um dia, voa tão alto. A Bíblia diz que Deus está sentado no trono alto e sublime. Um dia, nós vamos conhecer a águia maior. Oh, aleluia. Um dia, quando chegarmos ao céu, nós vamos conhecer a verdadeira águia da eternidade. Nós vamos conhecer o Senhor nosso Deus como tal, como Ele é. Mas deixe-me abrir um pequeno parêntese aqui para uma coisa. Por que é que Deus da Bíblia se considera uma águia e Jesus se considera uma galinha? A Bíblia fala que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como a galinha? Como é que Deus aceitou ser uma águia e Jesus aceitou ser uma galinha? Era uma grande lição que o Senhor queria ensinar. A águia vive nas alturas e a galinha vive embaixo. Aqui fala do ministério de humildade, ministério terreno de Jesus até a sua morte. Enquanto Jesus estava aqui na terra para mostrar a sua humildade, para mostrar o seu desprendimento, para mostrar a sua renúncia, ele se comparou a uma galinha. Você nunca vai ver uma galinha passeando aí pelas alturas. Nunca. Galinha não sobe. Não, ela dá um voozinho muito rápido e já está embaixo. Jesus se humilhou e ficou aqui como aquela galinha, mas ele tinha asas também. Agora, quando ele ressuscitou, a galinha morreu e ressuscitou em forma de águia. E agora você pode estar certo que Jesus é outra vez a águia da eternidade. Oh, aleluia! Quantas vezes o Senhor tem vindo? Você às vezes está orando. Oh, eu não sinto a presença de Deus. Pastor Elias, ore por mim. Eu estou me sentindo sozinho, eu não sinto a presença de Deus. E o pastor Elias ora. Dentro de 2 minutos você recebe a presença de Deus. Onde estava o Senhor? Estava no céu. E por que chegou aqui? Eu não disse a você que a águia é veloz? Já chegou perto de você. Aleluia! Como a rapidez incrível veio de lá e já está assistindo você. Agora quero que você saiba que Deus é uma águia. As asas de Deus são as asas que nos protegem. Deixe que eu leia o que está escrito em Rute capítulo 2, versículo 12. Ouçam, queridos irmãos. O Senhor galardou o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Agora você pode pensar nas asas de uma águia. Eu estendo a minha mão, asa de uma águia, aquela asa grande. Mas eu queria pedir que você pensasse nas asas de Deus. Que tamanho deve ser as asas de Deus? Que tamanho deve ser as asas de Deus? Grandes, médias, pequenas, maiúsculas, enormes? Como seria? Vamos ter duas ideias. Primeiro, Deus está aqui esta manhã, irmãos, através das suas asas. Sim ou não? Quantos se sentem esta manhã protegidos pelas asas de Deus? Todos? Então as asas de Deus são tão grandes que elas chegam aqui a esta cidade. Agora, se houver um culto agora nas Filipinas, do outro lado do mundo, as asas de Deus estão lá? Aqui está o tamanho das asas de Deus. Tem uma asa que está na América e tem outra asa que está na Filipina. Tem uma asa que está no Canadá e tem outra que está na Coreia. Mas que asas! Oh, por favor, venha ficar debaixo das asas soberanas do Senhor. Oh, aleluia! Se você está em qualquer lugar deste mundo e você está fiel, você está debaixo das asas do Senhor. Se você toma um avião, um jumbo, um 747, você vai a 10 mil metros de altura. Quando você chega lá em cima, você sente as asas do Senhor. Mas se você é um mineiro e desce 2 milhas na profundidade da terra, quando você chega lá embaixo, você sente as asas do Senhor. Davi disse: se eu tomar as asas da alva, tu estarás. Se eu descer ao Hades, tu estarás. As asas do Senhor cobrem a igreja universal. Oh, aleluia! As asas do Senhor cobrem toda a igreja. Mas vamos ter uma outra ideia. Se eu estender a minha mão sobre meu filho, não vai fazer muita sombra, porque a minha mão é pequena. Mas se Deus estender as suas asas sobre nós, vai fazer muita sombra. Sabe por que foi que não morreu nenhum israelita castigado pelo sol causticante do deserto durante 40 anos? Não morreu nenhum israelita por causa do sol. Morreu por outras razões, mas por causa do sol não morreu nenhuma. Por quê? A Bíblia diz que durante o dia veio uma nuvem. Sabe que nuvem era essa? Eram as asas do Senhor protegendo Israel. Oh, aleluia, que asas extraordinárias, que asas admiráveis. Quando eu leio o Salmo 17, versículo 8, está escrito assim: guarda-me como a menina do teu olho e esconde-me à sombra das tuas asas. Você tem temores? Você tem medo? Você tem problemas? Você tem enfermidade? Você tem dificuldade? Você está atormentado? Você está aflito? Venha para debaixo das asas do Senhor. Eu quero fazer um convite à igreja do Senhor nesta manhã, antes que eu termine, porque todos nós não tomamos uma decisão muito firme e não corremos todos para debaixo das asas do Senhor. Por que é que você muitas vezes fica sozinho lá, exposto ao frio, à neve, ao gelo, ao calor, ao sol que abrasa? Por quê? Venha para debaixo das asas. Irmão querido, venha para debaixo das asas do Senhor. Venha ter paz, segurança, tranquilidade. Quando você encontra um irmão muito nervoso, muito afobado: a paz do seu irmão, paz do seu, como vai? Ei, irmão, minha vida está em perigo. Por que uma vida está em perigo? Porque está fora das asas. Agora fale com outro: paz do Senhor, irmão, paz do seu, como vai? Oh, irmão, amanhã eu estou feliz, estou alegre. Está debaixo das asas. Oh, aleluia! Está debaixo das asas do Senhor. Vamos ver o que diz o Salmo 57, versículo 1. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Até que passem as calamidades. Agora escute uma coisa que eu quero dizer, e é muito especial. Olhe para mim, por favor, por um momento. Os irmãos sabem como é que a águia ensina seu filhote a voar? Já ouviram falar nisso alguma vez? É uma coisa que me deixou impressionado. Como é que a águia ensina seu filho a voar? Ouçam isto, por favor. A águia chega ao ninho e o seu filhote está ali dentro. E a águia entende que já é tempo do filhote voar. Então ela pega o seu bico e agarra seu filhote, suspende do ninho e tira. E põe para fora. Já sabemos que o ninho é lá em cima, numa árvore alta. E solta o filho. Você vai dizer: isso é uma grande maldade. Se o filhote de águia já souber voar, então ele abre as asas, começa a bater e voa. Agora, eu quero que todo mundo ouça um milagre da natureza. Se acontecer que o filhote da águia não saiba voar ainda, é um verdadeiro milagre que acontece. A águia mãe, ela está por cima do filhote. Ela solta o filhote e fica por cima para acompanhar o voo. Se ela percebe que o filhote não voa e vai cair, numa rapidez incrível, ela sai de sobre o filhote e passa para baixo e apoia o filhote sobre as suas asas. Eu queria esta manhã louvar a Deus por este milagre na natureza. Eu queria louvar a Deus por este milagre que Deus fez. Eu queria louvar a Deus. Você quer louvar a Deus comigo? Porque nós louvamos por todas. Eu quero louvar, Senhor, eu te louvo por esse instinto de sabedoria que tu deste às águias. Entenderam bem? Vou repetir. A águia está aqui com seu filhote e solta o filhote. E ele vai. Se ele se apruma e voa, ela vai voando por cima e acompanhando o filhote. Mas se ele desapruma e vai cair, e está numa altura muito grande, num passe rápido, ela vem para baixo e apoia o seu filhote nas asas. Agora, ouça uma coisa. Muitos crentes nunca querem tribulações. Muitos crentes nunca querem dificuldades. Muitos crentes nunca querem problemas. Se você nunca tiver problemas, você nunca vai saber voar. Se Deus não deixar você solto no espaço, uma hora, um minuto, você nunca vai aprender a voar. Muitas tribulações que vêm para a nossa vida, é Deus nos ensinando a voar com as nossas asas. Muitas dificuldades que vêm, até enfermidades, dificuldades, agitações, problemas, amarguras, inquietações, coisas que acontecem. A gente chega e diz, mas Deus, por quê? E você não ouve Deus responder. Nós fazemos muitas perguntas a Deus, mas nós não esperamos a resposta. Meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Ouça a voz de Deus. Meu filho, tu não és uma águia. Eu quero te ensinar a voar. Muitas pessoas querem aprender a voar no seu ninho. É muitas pessoas que só querem viver nos cultos de oração. Deus nos guarde e acabamos com os cultos de oração. Os irmãos estejam aqui toda terça-feira, às 9 da manhã até às 2 da tarde. Mas você precisa também experimentar a dureza da vida. Você precisa experimentar uma tribulação, uma dificuldade, porque Deus está lhe ensinando a voar. Agora, a alegria da águia é quando ela faz uma tentativa e não dá certo. Faz outra tentativa e não dá certo. Na terceira tentativa, ela solta o filhote se equilibra e sai voando. Pense na alegria da águia mãe, vendo seu filhote voar pela primeira vez. Pense como Deus fica alegre quando você vence uma tribulação. Pense como Deus fica alegre quando você vence uma tentação. Pense como Deus fica alegre. Como Deus deve ficar alegre. Deus pegou Jó assim pelo bico e soltou Jó no espaço. Ei, foi uma coisa terrível. E o Jó, meio desequilibrado, tentou voar. Lá no meio, ele começou a voar e disse, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você pode pensar como Deus ficou contente. E eu penso que Deus disse, anjos, Gabriel, Miguel, venham cá rápido, venham cá. Reparem, o Jó está aprendendo a voar. Oh, aleluia! O Jó está aprendendo a voar. Se Deus está te ensinando a voar, se Deus está permitindo que tu passes por uma tribulação, dá glória ao Senhor esta manhã. Dá glória ao Senhor esta manhã. Dá glória ao Senhor esta manhã. Sabe por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso excelente de glória. Quantos podem dizer amém? Deixe-me terminar, irmãos. Mas quero repetir esta verdade. Nunca se esqueçam. Nunca podemos voar enquanto estamos no ninho. Posso repetir? Nunca podemos voar enquanto estamos no ninho. Quer voar? Então ande. Quer pregar? Então comece a pregar. Quer aprender a orar? Ore. Quer aprender a cantar? Cante. Quer aprender a lutar? Lute. Quer aprender a vencer? Vença. Mas faça alguma coisa. Saia do ninho. Enfrente a dureza da vida. E vença. E a águia mãe vai ficar muito alegre com você. Agora, uma outra coisa que Deus fez na natureza e que nós não podemos esquecer esta manhã, antes que nós terminemos. Quando uma águia está ficando velha, e ouçam, a águia nunca perde a sua força. Incrível. Ela nunca perde a sua força. Existe uma maneira psicológica da águia recuperar a sua força. Mas eu não tenho tempo hoje de falar sobre isso. Eu deixo este aspecto. Mas eu quero mencionar isto outro. Quando uma águia está ficando de plumagens velhas e ela tem muita força, ela fica ali no seu ninho e ela começa a fazer exercícios musculares. E sabe o que acontece? A sua velha plumagem desaparece, cai e aparece uma nova plumagem. Isso é um milagre da natureza. Uma coisa que Deus fez. E ela começa a cestar. Ela bate as asas. Ela não está voando, ela está só batendo as asas. E vai cair numa pena, vai cair outra pena, vai cair naquelas penas velhas. Ela fica ali como quem está de molho, como quem está chocando. E daqui a pouco começa a vir umas outras asas. Sabe como se chama isto? Renovação da plumagem, renovação da mocidade, renovação da águia. Agora escute o que a Bíblia diz no Salmo 103, versículo 5. Deus enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O pior tipo de crente, sabe qual é? É o crente velho. Aquele crente ficou velho, ele ficou cheio assim de caroços, ele ficou com aquela casca grossa, ele já não tem mais emoções, ele já não há mais glória a Deus, ele se acostumou, ele já não sente mais nada, ele vai ao culto somente porque os outros vão, mas ele não sente nada, nada. Ele ficou com as asas velhas. Espero que nenhuma pessoa tenha asas velhas aqui hoje. Porém, se acontecer que alguém tenha, eu quero trazer uma boa notícia. Deus quer trocar a tua plumagem. Oh, aleluia! Deus quer trocar a tua plumagem. Há um grande perigo na nossa vida. Alguns irmãos que estão aqui esta manhã têm 1 ano de crente, outros têm 2, outros têm 3, outros têm 4, alguns já têm mais de 20 anos. Quantos anos você tem de crente? Eu quero lhe dar um conselho espiritual nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Nunca fique um crente envelhecido. Quando você sentir que você está ficando gasto, velho, enjoado, sem emoções, sem prazer na vida, volte para o ninho, venha aqui para o culto, venha para a vigília, venha para o jejum, e diga, Deus, por favor, tira essas penas velhas, eu não posso mais voar com elas, e faz um milagre em mim. E o Senhor diz, meu filho, eu renovo a tua mocidade com a turamakandalarabashandarabas. Oh, randalaramas, serrachandarabakandalamas, suriandalamas. Tu sabes que esta manhã que precisa de uma renovação. Tu sabes quais são as pessoas esta manhã que necessitam de uma nova plumagem. Talvez seja eu próprio, Senhor. Talvez seja outra pessoa. Antes que esta reunião termine, e está tão perto de terminar, por que tu não renovas a nossa plumagem, Senhor? Por que tu nos dás umas penas novas para nós voarmos outra vez? Aleluia. Você pode... Ouça outra vez o que nós lemos no princípio. Porque nenhuma pessoa descobriu ainda por que foi que nós lemos tantos versículos se nós só queríamos falar das águias. Ele disse que nós falamos hoje sobre quatro animais. A Bíblia fala de quatro animais. Eu vou repetir. Eu sou semelhante ao pelicano no deserto. Eu sou como uma coruja, como um mocho na solidão. Eu sou como um pardal solitário no telhado. Três tipos de crentes. O crente pelicano, que só vive no deserto, não tem prazer com nada. Como está? Tudo ruim. A família, oh, mais ou menos. Os negócios, de mal a pior. Eu sou como o pelicano no deserto. O crente pelicano. Como vai, irmão? Ih, está doendo aqui. Mas se passar aqui, ou agora é aqui. Parece que também vai ser aqui. O pelicano no deserto. Crente pelicano. Segundo tipo de crente, crente coruja. Eu sou como uma mocha na solidão. Só está sozinho. Oh, mas não tenho prazer. Eu não gosto de cantar. Eu não quero ninguém perto de mim. Não. Eu quero esses meninos aqui. Eu não gosto de menino. Eu quero ficar sozinho aqui, meditando. Meditando nada. Ele está morrendo. Meditando para morrer. Está morrendo. É um moço. É a crente coruja. E eu não digo que eu estou ofendendo ninguém, porque Davi disse, eu sou a coruja. Davi disse, então eu também sou. Você pode dizer. Terceiro tipo de crente. Eu sou como pardal solitário no telhado. A gente está vindo no telhado. Vem a chuva, se molha. Não sei por que tem tanta chuva para mim. Tu está no telhado. Sai do telhado. Vem para dentro do ninho. Sai do telhado. Crente que vive no telhado. Eu não sei o que acontece comigo. Nada dá certo. Deus não me abençoa. Tu estás no telhado, feito um pardal. Tu estás sozinho, feito uma coruja. Tu estás no deserto, feito um pelicano. O propósito de Deus não é que você seja um pelicano. O propósito de Deus não é que você seja uma coruja. O propósito dele não é que você seja um pardal. O que é que o Senhor quer? De sorte que Ele renova a tua mocidade como a águia. O que é que você era esta noite? Esta manhã? Um pelicano ou uma águia? O que é que você é esta manhã? Uma coruja ou uma águia? O que é que você é esta manhã? Um pardal ou uma águia? Ó Senhor, aqui são as tuas águias. Aqui são as tuas águias. Aqui são as tuas águias. Oh, aleluia. Sabe o que se converte a igreja esta manhã? As águias do Senhor. Agora deixe-me terminar falando sobre as asas. A última coisa que eu tenho. Eu posso ter mais 5 minutos, irmãos? Para concluir. Amém? Eu não quero prejudicar a distribuição de folhetos. Mas eu queria completar a mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ouçam, por favor. Há 4 tipos de crentes na igreja. Aqui, nesta igreja. Então, cada um trata de descobrir quem é. Primeiro, o de asas cortadas. Chegou e cortou as asas. Então não voa mais. Asas cortadas. É o crente fracassado. Tudo para isso aí. Você gostou de uma luz desse? Ih, é sem sal. E o pastor João quando prega? Ih, gesticula muito. E pastor Elias, é muito novo. E Jeremias, está muito gordo. E o pastor Davi. Não, pastor Davi não sabe teologia. E Jezeu, parece um palhaço lá se inventando um pouco. Há pessoas que não aceitam nada. Não tem pedido. Sabe o que foi, irmãos? Cortaram as asas deles. Cortaram as asas no voo. Agora descobri o defeito, sabe? Você conhece o Gabriel? É, o Gabriel não é aquele que comprou e não pagou? É. Você conhece o Genésio? Ah, o Genésio é aquele que deixou um problema lá no Recife? É. Você conhece o Antônio? Ah, o Antônio é aquele que se desentendeu com a Maria, sim. Pessoas que, como não tem asas para voar, só ficam atrás de confusão, de bobagem. Asas cortadas. Primeiro tipo de crente. Segundo, o crente de asas curtas. Não estão cortadas, mas são curtas. Vamos voar. Vamos. Já passou. Ô, irmão, você faz vigília? Não, eu não aguento vigília, irmão. 3 horas orando? Comigo são 10 minutos. Asa curta. Asa curta. Vamos cantar agora, irmão. Vamos sentar aqui. Não, indo eu não canto. Indo, vou cantar indo com 4 estrofes. Canto só um corinho. Asa curta. Não canta nada. Asa curta. E agora, irmão, você vai pregar? Não, pregador é pastor João. Eu não sou pregador. Eu vou dar uma palavra só. Salve os irmãos capazes do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Terminou? Já. Asa curta. Os crentes de asas curtas. Eles não têm tempo. Não quer olhar aqui para esse tempo. Depende, que doença é? É câncer. Câncer? Não. Fosse dor de cabeça nova. Câncer não. Crente de asa curta. Meu irmão, como estão tuas asas esta manhã? Cortadas? Curtas? Para o número 3. Terceiro tipo de crente é o crente de asas velhas. Tudo bem. Passou, Manoel, passou. Tudo bem, tudo bem. Sabe o que eu estou pensando? Oh, estou pensando quando eu era um crente novo, mas cheio do poder de Deus. É pena que aquele tempo passou. Eu já fui moço. Eu nunca fui moço. Eu sou moço. Irmão Tavares nunca foi moço. Pensamento. Quais são os três sinais de que uma pessoa é jovem? Os três sinais de que uma pessoa é jovem. Primeiro, quando uma pessoa é jovem, ela tem algum tipo de beleza na sua vida. Primeiro sinal da juventude é beleza. Quando o marido ali... Filomena, você já não tem mais aquele rostinho de antes, não. Você já não tem aquela beleza. Ih, tá assim, tá assim. Que é isso? Então o marido está dizendo, você já não é mais jovem. Primeiro sinal de juventude é a beleza. O segundo sinal de juventude é a energia. Vamos ao sete, vamos subir correndo as escadas. Vamos chegar, vamos correndo. Mas quando perdemos energia, é porque a mocidade está se acabando. O terceiro sinal da mocidade é entusiasmo. Vamos fazer, vamos. Vamos fazer, vamos tocar, vamos. Vamos cantar, vamos. Vamos orar, vamos. Entusiasmo. Se você perder sua beleza espiritual, você está ficando velho. Se você perder sua energia espiritual, você está ficando velho. Se você perder essa motivação espiritual para servir a Deus, você está ficando velho. O que é que Deus quer fazer esta manhã? Deus quer renovar a nossa beleza espiritual. Deus quer renovar a nossa energia espiritual. Deus quer renovar a nossa, o nosso entusiasmo espiritual. Quantas asas você tem? E quantas asas eu tenho? Para terminar, quantas asas? Quantas asas? Porque a Bíblia diz, asas. A águia tem duas, mas nós temos três. Cada um de nós tem que ter três asas. O ímpio tem três asas. Eu vou mencionar o nome das asas do ímpio. Primeira asa que o pecador tem chama-se asa da superstição. Quando os irmãos eram pecadores, os irmãos voavam com a asa da superstição. Era Maria, era idolatria, São Joaquim, Santo Antônio, asa da superstição, voando para a idolatria. A segunda asa do pecador é a asa da imaginação. Ele voa com a sua imaginação, mas não sai do lugar. A terceira asa do pecador é a asa da sua ambição. Ele quer mais, ele voa querendo ser isso e aquilo. Agora deixe-me terminar mencionando as três asas do crente. Primeiro, primeira asa que nós temos é a asa do amor. Quem tem amor está sempre voando. Quem tem amor está sempre voando. Sabe por que os irmãos cantam no coral? Quanto ganham para cantar no coral? Não ganham nada. Por que os irmãos cantam no coral? Por causa do amor. Quando a maestrina diz assim, os irmãos se levantam. Já notaram que um coral nunca canta sentado? Os irmãos já pensaram por que um coral nunca canta sentado? É porque quando se levanta, é para voar. Aleluia! Se levanta para poder voar. Vai começar as asas. Eu tenho visto muitas vezes o coral cantar. E vai começando a cantar, vai começando a cantar. Um crente diz aleluia, ou diz amém. E a igreja vai subindo, não é verdade? Vai subindo, subindo. Daqui a pouco, quando o coral termina de cantar, o povo está falando línguas, profetizando. O que é isso? O que é isso? É que nós voamos nas asas do amor, louvando a Deus e adorando a sua majestade. A segunda asa que nós temos é a asa da fé. Essa é boa. É com essa asa que nós entramos no trono de Deus. Você está aqui em Paulo e diz, Senhor, eu quero entrar no teu santuário, agora pela fé. Aí então, pega nas asas, abre as asas e vai. Eu vou entrar pela fé. Oh, Senhor. Daqui a pouco, você diz assim, na oração, Senhor, eu te dou graças, eu estou te vendo, estou vendo a tua majestade. Já chegou lá? Sim, com as asas da fé, chegamos ao trono de Deus. Oh, nunca perca essas asas, senão você não voa para o trono de Deus. A última asa que nós temos, qual é? É a asa da esperança. Nós nunca perdemos a nossa batalha, porque nós temos uma esperança. A nossa esperança é essa, Jesus vai voltar. Como é que a igreja vai se encontrar com Jesus? No arrebatamento. Como é que a igreja pode ser arrebatada se não tiver asas? Aleluia! Por isso que nós temos que ter asas, porque no dia do arrebatamento, todo mundo, o Espírito Santo diz, agora, abre as asas, todo mundo abre as asas, e nós voamos e nos encontramos com o Senhor Jesus. Quando eu canto, eu uso as asas do amor. Quando eu oro, eu uso as asas da fé. Quando eu leio a Bíblia, eu uso as asas da esperança. Vamos estar de pé, por favor. Eu quero mencionar o último versículo nesta manhã. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Se alguma pessoa esta manhã sente que as suas asas estão velhas e quer receber um toque de renovação de Deus na sua vida, eu lhe convido para sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Os pastores, vamos orar em seu favor, para Deus lhe dar agora uma renovação espiritual. Senhor, eu já não canto como cantava antes, então venha renovar as asas. Senhor, eu já não te espero como esperava antes, então venha renovar as asas. Senhor, eu já não oro como orava antes, então venha renovar as asas. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, verão sem se cansar. Descansa enquanto voa, chegarão de andar, correrão sem se cansar. Venha buscar uma renovação nas suas asas, na sua plumagem. Venha ter asas novas para voar, sem se cansar, até no céu chegar. dizer que já.